pra língua da revolta. Não tem nenhum glossário. Meus versos são totalmente audaciosos e minhas palavras são sujas. É poesia das lamas, maloqueiro. Moribunda acabada, vida desgraçada, prostituição, profissão, arda e suada. Tira o cheiro do pecado ao bater uma ducha. Não foi filha da santa, só filha da suja. A puta que pariu, tentou fazer o aborto. Viu que os filhos da miséria, viu, já nasce morto. Os filhos da puta, na guerra a perna amputa. Os filhos da puta, os votos não computa. A puta não acredita em deputado. A puta não tem amor disputado. Reputação não põe comida na mesa. Frustração abre as pernas pra tristeza. Prostituição em cada instituição. Apoio constituição leva a reconstituição. De crime apetitoso chama perícia. Pimenta cu dos outros pra sádico delícia. Pique uma suruba tara um fetiche. Pique um sexo à base de haxixe. Burguesia cafetina com dinheiro no bolso. Prossegue a orgia, opressão no pulso. Foda-se então, me dá o culpado. Pleba, cuzão, está preocupado. A explorar estava bem ocupado. Pela desgraça não será desculpado. Cuidado, a rua é várias doenças. Tão curvado, tipo penitência. Foi discursado, eu tenho um sonho. Mais um bu. Caro, vivi dias medonho. Casa Branca, da Casa Branca. Sempre forte. O Dom Juan, com dom de guerra. Sempre forte. O Malboro, o Malcoro. Sempre forte. Carro forte, Henry Ford. Sempre forte. No centro, aluga-se vagas imundas. Profissão ali, vagabundas. Reduto de mulheres, moribundas. Pela abundância, dão-se bundas. A madame é uma puta, ela é mire. Pela grana diz que ama é mera atriz. Cafetina mafiosa que é pedofilia. Mundo rico dos prazeres é filosofia. A menor foi prometida para o promotor. Promovida puta cara, mundo promissor. Ia pra missa, abusada por padre. Desde cedo promissa, a promiscuidade. Deita com empregado, deita com empregado. Deita com jogado, deita com jogador. Deita com fiel, também deita com pastor. Deita com bacharel, deita com embaixador. Deita com polícia, deita com traficante. Deita com direitista, deita com militante. Deita com impotente, deita com o viril. Deita no berço esplêndido do poder, o Brasil. Ela é primeira, ela é segunda. Ela é morta, ela é fecunda. Abominável, inesquecível. Ela é facinha, sonho impossível. O padre disse a Pilatos, perdoou, amém. Maria Madalena, não a amém. Rima pra desgraça, rompeu e nem. Filhos da puta, pare no rimem. Vi uma mina dizendo na maior. Toda mulher é puta de um homem só. Mas ela que é puta por sair da casa. Na Augusta, degusta a vida que desgasta. Fingida amor, exalando bruta ódio. Fudida, oprimida, desde os primórdios. A vida dupla, oculta, não oculta seu tormento. Nessa puta vida, puta guarda, sepultamento. Aê, mais um puto. Rocha, que é o Correia. Fazendo toda a poesia das lamas. Cada verso simboliza um trauma, né, tio? É uma vida, é a rua, é o rap. É o peso dos traumas no peso da batida. E foda-se os moderados.